8619. Patrulha, TAN 3663, autorizaria a prateleira da presente? Autorizado, TAN 3663. Guarda direto, Leda, TAN 3663, boa. Assiste a tomação Juliet para Brasília 340 livre. Tenho 38 autorizado, quer coordenar 34? A gente aceitou o 34, então. Aliás, aceito o 38. Autorizado, Salvador Brasília, 380, via Perus 117. Decolo no zero direita, saindo agora e transição ao Fito. Controle em 119.8, aciona 5424. Firmativo 380, autorizado para Brasília, o Perus 117. Decola da 10, na Gole, o Fito, 5434. O código transponder, o controle 119.8, o TAN 3304. Transponder 5424. Afirmativo, transponder 5424, TAN 3304. Chama push e acionamento. Chama lá, TAN 3304. TAN 05, Salvador Control Frequency 119.8. Roger, departure control at 119 and a small 8, Ocean Air 6225. Salvador, departure control. Good morning, Ocean Air 6225. Airborne, we are on normal departure. Ocean Air 6225, Clubfat Level 320, Momo departure. Roger, climb into 320 for Momo departure, Ocean Air 6225. Service 58, decola no zero, direita, da El, Leda, Sagada, saída. Controle 119.8, zona 5425. Ocean Air 3 Iba 360, via Amperuiz 58, decolagem, pistão no zero, primeira curva direita. Dael Leda, Sagá, 119.8, transponder 5425, TAN 3163. Só puxa acionamento, 3163. Gente. Solo Salvador, é o Ocean Air 6312, está na posição 03 para pushback e acionamento. Obrigado, chama o táxi. Chama o táxi. Solo Salvador, bom dia, Azul 4299 com a Juliette, 360 Campinas. Azul 4299, informação Kilo, autorizado, Salvador, Campinas 360. E eu fiz o 16, decola no 0 direita da Euleda Bridge, controle 199.8. Funciona 5435. Eco Bio autorizado, Campinas 360, piso Luno 6, 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge, 1-1-9-8 controle, 5435 o transponder. Confirmar, 5411 o transponder. Opa, 5411 o transponder, com azul 4299. Chama pro posicionamento. Chama. Alô, Tantra 3304 para o push de acionamento, posição 1-0. Autorizado, 3304, chama táxi. Chama na táxi, Tantra Salvadora, até 3663. Linha 3, sono 2610, com Recife agora. 1260, Recife, até 3663. Oxanel 63, eu não reposto estabilizado. Reportará, Oxanel. Lima, Kilo Zulu, livre táxi, chama para cruzamento, Fátio 5, Fátio 3. Alô, Salvador, o Oceaner 6312 para o táxi, informo 9595 a bordo, autonomia 3 horas 30 minutos, alterna, Salvador. Táxi autorizado, via Índia Alfa, onde ser da 1-0, chama a torre, 1-8, deixa uma meia. Altímetro no 0 no 5, só confirma, autonomia 3 horas e quanto? 3 horas 30 minutos, via Índia Alfa para onde será da 1-0, chamo 18-6, quando naquela posição para a torre. Bom dia. Bom dia. O Salvador posiciona 2580, pátio meia para acionamento. Livre acionamento, chama táxi. Para agora o táxi, 2580. É 311, tráfego avistado até o campo à vista? Afirma. Tem pista no zero, molhada, chuva leve na vertical, vento é de 80 graus, meia dúzia nós, altímetro 1015, pouso autorizado, pista molhada, 6311. Ok, pista molhada, 6319. 62225, agora com Recife, na frequência 126.5, alterno 33.65. Roger, now with Recife Center at 126.5, back up 133.65, Ocean at 6225. Rota 3304, agora para o táxi, alterando Campinas, são 0422 de autonomia, POB de 128. Táxi autorizado, via Juliette Alves, ponto de espera da 10, chama a torre 118, sinal 6, altímetro 10, 15. Afirmativo, Juliette Alves, ponto de espera da 10, 118, sinal 6, rota 3304, obrigado, bom dia. Solo 35221 para posto de estacionamento na 13. Quilos Lua, transferência da presente agora solo em 1219 até o PAT 3. Viva Quilos Lua! Solo de Papatango, Viva Quilos Lua! Lima Quilos Lua, na Lima ingressa PAT 1 ou PAT 3. Viva Quilos Lua! Salvador, muito bom dia, o Janeiro 6312, ponto de espera da 10, avistando a aeronave na final. Ativo, mantenha a posição inicialmente após a passagem após a companhia, autorizado a olhar e manter 6312. Afirmativo, após pouso da aeronave da Avianca, ingresso e manter, pista 10. Salvador, bom dia, WebJet 582000, continua a informação, Juliette. 5221, tá livre, chame táxi. Chamaremos. Oi, Salvador, bom dia, WebJet 5826. Salvador, bom dia, WebJet 5826, 119.8. Web 5826, prossegue via para 2000 pés, a chegada Mari, identifique. Via para 2000 pés na Mari, está a frente da Juliette, WebJet 5826. Positivo, informe estabilizado. Levantar estabilizado, 5826. Decolagem autorizada, pista 10, o vento é 80 graus com 8 nós. Livre decolagem, o Sonar 6312. 1, posição 01. Ok, Alfa Kilo, Pat 3, Pat 1, o pole position, o Sonar 6319. Aliás, Torre Salvador, muito bom dia, 3304, ponto espera pronto, dá 1-0. 304, alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 3304. pátio alfa, confirma pátio 6 para o táxi, 42580, ciente da informação, Kilo. Está com 1-1 a bordo, lanterna Goiânia, com 3 horas e 30 de autonomia, 42580. Goiânia, 3 horas, não copia o POB. 1-1. 1-1, gente, Força Aérea 2580, táxi autorizado até a interseção do ponto de autoridade, lá chama a torre, 1-1-8, neste momento. Interseção, depois chama a torre, 1-1-8, final, Salvador Azul 4299, posição 8, puxa o pé de acionamento. 08, aguarde, 4299. Para táxi 35221, 45 a barra 3:45 e alterna São Salvador. Táxi, Juliette, ao ponto de Dona Zero Torre. 1-1-8, terceiro ao meio, altímetro no 0-5, só observando o ingresso do Oxaneco, está no pátio 3, pátio 1. Afirmativo, nós temos táxi aprovado via pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de Dona Zero. Nós questionamos se o Ocean vai ingressar à nossa frente. Afirmativa, Oceaner já está passando agora a divisão entre parte 3 e parte 1. Passando à frente do Russo, estou ciente visual com o mesmo. Então seguimos como. Seguimos na retaguarda do Oceaner. Para o ponto 0-0-5-2-2-1. Salvador, passando 2-5-2-0. 2580 à direita, via pista, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Ingresso, tomará alinhado e pronto. Aciona meu pé? Positivo, no pátio 4, para acionamento, POB 05. 05 POB no pátio 4, autorizado Salvador Manati, no meu pé, decola no 7, direita, corredor axé. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 0125 padrão. Positivo, é com vítima, deve chamar controle 119.8, torre 118.6, decola da 17, corredor axé, 0125, outro transponto. Aqui é com vítima, aciona metade, torre 1-1-8, decimal 6. Positivo, é com vítima, 1-1-8, decimal 6, graças. Azul 1499 está livre, puxa o acionamento, chame táxi. Puxa a zona, vai chamar táxi, para dar nada. Salve, 3163, puxa o pé de acionamento. Gol 380, contato radar na decolagem. Saída agora, mantenha o perfil devido a tráfego em aproximação pelo setor sudoeste. Ok, mantenha o perfil, tá 3304. Acionamento autorizado, reporte para táxi. É, precisa tirar reportar para o táxi. Torre São Salvador 35221, ao ponto, espera Dona Zero, pronto. 5221, alinhar e mantenha, pista 0. Alinhar e mantenha, 5221. Força Aérea 2580, 090 graus, 89, declare autorizado. Força Aérea 2580, livre decolagem. Pronto, 5432, transponder. POB? 06, confirmando trem, ó. Gente, somente táxi, torre 1 no noite, nesse momento, recusou 1 novembro. Solo Salvador 4299 Azul para o táxi 120 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. Táxi autorizado via Juliette Alto, ponto de espera da 1-0, chama a torre. 118, decimal 6, altímetro 1-0 no 5. Juliette Juliette, Alfa, ponto espera 286. Obrigado, bom dia. 3163, atando, portão 07, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda está livre, puxa acionamento, chame táxi. Vem pushback acionamento após a passagem da aeronave da Azul na retaguarda, 3163. Controle 19, decimal 8, obrigado. Sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado o sinal do X-ray, reportaria estabilizado, FGF 5826. Toro Salvador, Força Aérea 2580, cruzando 1.800 pés na saída Gole, transição Corvito. Força Aérea 2580, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 380, saída Gole, transição Fito. Gente, subindo ao 380, Força Aérea 2580. Oceanair 6312, agora com Recife 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. Chamo Recife 12685, caso negativo 13365. Muito bom dia. Controle, o SAN 3304, a gente está tirando uma dúvida, a gente mantém o 4000 até, 15, até 25 milhas, o DMR de, aliás, o VOR de Salvador. 3304, aguarde, o Webjet 5826, esquerda agora para 360. Esquerda agora 360, Webjet 5826. SAN 3304, esquerda agora para 205. 205, 3304. Linhas aéreas 5221, decolado aos 26, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. Chamaremos, um bom dia. Vai com o Zulu Novembro, vento de 80 com meia, decolaria 35. Beleza, vem a pista então à direita, reporte nada e pronto. Bom dia, Azul 4299, ponto espera 10. Azul 4299, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, 4299. 3304, reassuma a navegação, proa da posição Gole, subida até o nível de voo 380. Boa Gole até o 380, TAN 3304, só tirando a dúvida, a gente deveria manter o 25 milhas, DML 04000, o TAN 3304. Está liberado da restrição, 3304. Informo que a restrição até o nível 040 pega naves de pequeno porte. Gente, o senhor tinha condições de continuar a ascensão e cruzar o 110 dentro das 15 milhas. Ok, gente, TAN 3304. Vou passar um pouco, o localizador está retornando para o... Localizador Webjet 5826. 64 horas, alterna cabine. Taxi autorizado, Juliette, tchau. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, altímetro 1095. Juliette Alfa, ponto de espera 186, estado 1095, 3166, obrigado. Ora, solicita a liberação da restrição na saída. TIP 5221, mantenha a restrição da saída. Mantê-la, Emas. Oi, Mike, é convido, formação 94 para ataque. Taxi autorizada, tem interseção, aguardando para ingresso, estou com o tráfego de coluna pista 35, Eco, Mike, é convido. Azul 4299, só mais um tantinho para a decolagem, por gentileza. Escuta, 4299. 2286, até daqui a pouco, o FGF 5226. Salvador, bom dia, Webjet 5826, passo Duna. Tá 299-80-612, livre decolagem. Livre decolagem, 4299-12. Torre de Salvador, é o objeto 5826, bom dia. 5826, continua a aproximação, agora liberação, pista 10. Continua aguardando a liberação, 5826. Não lembra ter estimado para decolagem? Tudo bom, vem, Torre? De imediato, tanto ali, o da pista 3580 com 8. Pode informar se a pista está molhada, é o Webjet 5826? Afirmativo, pista molhada, chuva, chuvisco na vertical, ok? Continue agora a liberação, Web. Excelente, obrigado. Torre, o Mike Eco Vitor, no Porto Espera, dá um 7. Que mantém a aeronave, iniciou a decolagem 35, Eco Vitor. Eco Vitor mantendo. Romeo 02, essa é a identificação, desça até o nível de voo 050, chegada a Mari. 050, identificou, solicita a dona 3602. Zul 4299, declarado 30, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Webjet 5826, pista 10 morada, chuva, chuvisco, ou quase sem chuva, o vento 80 com 8, pouso autorizado, à sua esquerda temos um tráfego que colou a pista 35, está com a plano proa norte sem interferência na aproximação, pouso autorizado, Web. Gente, observou o tráfego, livre pouso, Webjet 5826. Mike é com o Vitor alinhar e manter a pista no 7. Alinhe e manter, o Mike é com o Vitor. Tags 1 novembro, declarado 3-1, controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, grato, novembro. Azul 4299, suba ao nível de voo 360, saída da EL, contato radar na decolagem. Nível 360, saída da EL, 4299. 08, Eco Novembro, decolagem na sua escuta. Eco Zulu Novembro, corredor forte. Correção, qual a proa ideal para o destino, o Eco Zulu Novembro? A ideal é 022, Charita. Gente, está autorizado interceptar a radial 022, o Eco Zulu November, e subida até o nível de voo 095. Recebida a presente, acendendo 095, November, muito grato. Força Aérea 2580, chame agora o Centro Recife no 26.0, alterno 28.8. Recife 260-288, alterno 2580. Atenta a esteira, o vento 90 com 612, tá ali, Eco Vitor. 90 com 612, assim, chegando mais Eco Vitor. 52.000 Webjet no solo 33, direito 1219. Direito 1219. Solo, bom dia, Webjet 5826, livrou. 526 Alfa Kilo, parte 3, parte 1.